que as outras que brilham. Linda, vou cantar-te meus versos, tu serias rainha se tu fosses só minha. Tu serias rainha se tu fosses só minha. Tu serias rainha se tu fosses só minha. Amor a nuestros hijos, tú no estarías más conmigo, entre los dos en el amor. Horas e 22 minutos e vimos escutar o dia mix de A Paisão Lento e continuamos com Diana Tavares, Mandando a Tristeza Embora. Pois a gente não quer é tristeza, queremos é coisas alegres, não é? Então fiquem à escuta da Rádio Arco-Íris e você ficará alegre com estas belas músicas da Nova até ao meio-dia. E você sabe como hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2022, e estamos quase a chegar ao fim do mês de julho, e continuaremos com o mês de agosto, não é? E como muitas pessoas estão de férias, umas ótimas férias para vocês, e profitem bem. E também, a gente está cá, e é para passar as músicas, passam músicas ao meu gosto, mas se você quiser pedir uma música, pois pode pedir o seu disco pedido, que a gente estará cá para passar a sua música que você prefere ouvir. Então, uma ótima manhã para todos e boa escuta na Rádio Arco-Íris. Não tenho tempo para atender a tristeza, não tenho tempo para encontrar a solidão. Deixei a porta e a mágoa deixei lá fora, não quero nada para ferir meu coração. Não tenho tempo para pensar em desengano, quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida tá do jeito que eu queria, é só carinho, é só amor, é só paixão. Tempo pra encontrar a solidão. Fechei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não quero nada pra ferir meu coração. Não tenho tempo pra pensar em desengano, quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida tá do jeito que eu queria, é só carinho, é só amor, é só paixão. Ora, e continuamos então com o artista que canta Deixei Tudo Por Ela. O pobre andou a deixar tudo por ela e o fim parou na mesma na rua. Então vamos escutar esta linda canção. Deixei tudo por ela, deixei tudo por ela. Eu sei, deixei a minha vida tão bonita e singela. Deixei tudo que tinha, deixei tudo por ela. Deixei tudo por ela, deixei tudo por ela. Eu sei, deixei a minha vida tão bonita e singela. Deixei tudo que tinha, deixei tudo por ela. Deixei de ir ao cinema, deixei de ir ao futebol, deixei de ir à praia, deixei de ver o sol. Deixei-me de intrigas, deixei-me de brincadeiras, na. Porque ela achava bem. Deixei tudo por ela, deixei tudo por ela.

sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga voltar pra mim. Diz pra ela, vai. Rebenta, coração apaixonado. Yeah. Feito, estamos à escuta de dueto cantar Deus Vivo. E a seguir vamos ficar então com Helena Correia, Encosta em Costa, que é foi uma artista que teve cá no nosso Santos Popular, na festa dos Santos Populares, que ela fez um bom espetáculo. Então vamos ficar com duas cançõezinhas dela, de Helena Correia, Encosta em Costa, e depois O Querido Pai. Seu santo nome é Jeová, Deus vivo, ó Deus vivo. Ele é salvo, sente o seu amor presente, pois está. Encosta devagarinho, aí entre os braços que... que saudades do teu rosto. Saber que não estás comigo. Sinto falta dos teus beijos e também dos teus conselhos. Meu herói, meu grande amigo. Sempre vou te amar. Pai, quantas vezes me dizias: Pai, estou aqui para te apoiar. Eu nem como não sei o mundo. Estamos à escuta de Helena Correia, querido pai. Pois a gente tem que estimar enquanto são vivos, não é? Porque olha, o meu também já foi e faz muita falta. Para sempre vou chamar. E continuamos então com Helena Correia, sou louca por ti. Então, se ela é louca por ele, olha, que faça qualquer coisa. Sabes bem. És tudo para mim e só me entrego a ti. És meu eterno amor. Mais ninguém te dá tanta paixão. Entrega o coração sem medo nem pudor. Por isso vem que eu estou aqui. Eu quero estar contigo. Por isso vem, diz-me que sim. Sabes que sou louca por ti. Faço tudo pra me entregar. Vem, amor, que eu preciso de ti mais e mais. Sabes que sou louca por ti. Faço tudo só pra te ter. Vem, dá-me uma noite de amor outra vez. Somente tu, meu rei, meu anjo azul, que eu quero conquistar. Mais ninguém te dá tanto prazer. Se entrega a valer, sem medo de te amar. Por isso vem que eu estou aqui. Eu quero estar contigo. Por isso vem, diz-me que sim. Feliz. Ora, então estamos à escuta do Ruizinho da Penacova. Ele tentou ir para o Brasil, mas quase que lhe calhava mal, não é? Então, uma ótima manhã para vocês todos aí desse lado que estão à escuta da Rádio Arco-Íris. E boa coragem para quem trabalha, porque as férias estão-se a chegar, não é? Então, mais uma semaninha, depois muitos já começam a partir no mês de agosto. Ora então, boa coragem e um ótimo dia e uma ótima sexta-feira para todos, é o que eu desejo. Está chegando a madrugada, que ainda agora é de manhã, mas bom, é nossas canções que dizem isto, mas a madrugada chegará mais logo, daqui até a madrugada ainda podemos gozar bem, não é? Ora, vou à escuta, e vocês estão à escuta de Fim da Semana à Porta, apresentado por Lourenço, e espero que estejam a passar uma ótima manhã com as nossas belas músicas. Então, até já. E depois vamos ficar com uma bela canção que agora muita gente coisa as sardinhas, é passar a sardinha. E vamos ficar com essa linda canção que está a passar a sardinha, de queimei a pininha. Façam muito, muito cuidado com o forno. Tivemos a escuta, estava a assar sardinhas e continuamos então com a nossa música. É uma bomba. Sempre

esquecer. Curtinha da minha vida, só gostei de você. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Meu coração não

tira, tira, mãozinha do sertão. Ai, tira, tira, tira, ai, não queira brincar. Ai, tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. O sertão é muito esperto, termina tendo cautela. 7 minutos, estamos quase a chegar ao fim da segunda hora da emissão, o fim de semana à porta. Ora então vamos ficar com mais esta cançãozinha e depois vamos passar uma página do pub e a seguir viraremos com as nossas músicas e as nossas dedicatórias. Então boa escuta e até já. Isto é que me aconteceu a boa. Abriram o sinal à minha Isaura. Mas siga que está na moda. Eu dei uma gargalhada e fiquei admirado. Hoje em dia não se encontra, hoje em dia não se encontra um sinal de me fechar. Mas a nossa tenha um sinal de me proibir. Eu sei de me estar, sinto um banho escondido. Eu sei que está no sítio bem escondido. Eu sei que está no sítio

Ora, e vimos de ouvir Tony Carreira, a resca foi pedido da parte de Manuel Araújo para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo a sua colega Rosi e também o animador. Então, e vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte da Senhora Esperança, para todos os doentinhos do mundo e para todos os quatro cantos do mundo, para todos os doentes que precisam de ajuda, e não esquecendo também o Senhor Armando e a sua esposa, e Sr. Agostinho Monteiro, e também o animador. Ora, então, da minha parte, muito obrigado, e que tenham um ótimo dia, e tudo de bom, e muita saúde. E vamos ouvir, então, o Graciano Sagar, que ela gosta muito de ouvir este cantor. Então, vamos à escuta. Foi com o Pimba que nasci, me criei. A minha mãe com o Pimba me embalava. Cantava o povo, mais tarde também cantei ao som daquele comboio que habitava. Ainda no berço, raspa me adormecia. Canta o meu pai, o carteiro já chegou. O meu avô era a carta da Maria. A tia Rosa, sua saia arredondou. Meu avô era a carta da Maria, a tia Rosa sua saia arredondou. Ouve lá o meu amigo, que mal o Pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso Pimba em paz. Ouve lá o meu amigo, que mal o Pimba te fez. Pois o Pimba, meu menino, é do povo português. De condução, o meu padrinho tira a bolha do careca, já comeu tudo o tio Sebastião. No autocarro do amor cantava eu, a tia Anica de Lolé sempre a brincar, todos contentes a caminho de Viseu, o tio Zé de laço por apertar, todos contentes a caminho de Viseu, o tio Zé de laço por apertar. Ouve lá o meu amigo, que andas triste, meu menino, deixa o nosso Pimba em paz. Ouve lá, meu amigo, que mal o Pimba te fez. Pois o Pimba, meu menino, é do povo português. A Mariventa no mar da Lojudinha, o tiro mio disse ao tiro mio ló. Ouvi dizer mal de nós lá em Coimbra, eles que falem já dizia a nossa avó. Se querem festa chamem por nós e nós Pimba. Eles que falem já dizia a nossa avó. Se querem festa chamem por nós e nós Pimba. Ouve lá o meu amigo, que mal o Pimba que faz. É mais triste, meu menino, deixa o nosso Pimba em paz. Ouve lá o meu amigo, que mal o Pimba te fez. Pois o Pimba, meu menino, é do povo português. Ouve lá o meu amigo, que mal o Pimba te faz. É mais triste, meu menino, deixa o nosso Pimba em paz. Ouve lá o meu amigo, que mal o Pimba te fez. Pois o Pimba, meu menino, é do povo português. Ora, então, e vimos de ouvir o Graciano Sagra, que foi pedido da parte de Ser Esperança para todos os doentinhos do mundo e para Ser Armando e Ser Agostinho Monteiro, e não esquecendo o animador. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Sofia Lourenço, para a sua mãe e para toda a sua família, e então ela pediu para passarem uma canção que tem por título Onde Estão Teus Olhos Negros, e também não esquecendo todo o auditório da rádio e todas as pessoas que eu conheço, né? Bom, eu anuncio, é a minha filha, é filha do Sr. Lourenço, e então para a Sofia e para a sua mãe e para toda a sua família, vamos ouvir então Onde Estão os Teus Olhos Negros.

Depois que eu terminei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pedi que eu repetisse, por favor, e não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Então, vimos de ouvir Jorge Ferreira, Amar Como Jesus Amou, que foi pedido da parte da Glória, a nossa animatriz, das 14 às 16 horas, a todas as quartas-feiras à tarde. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória, desta vez é de António Lourenço, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, e não esquecendo Eduardo Teixeira, e então também não esquecendo o animador. Ora, da minha parte, muito obrigado, muita coragem, e que as férias viantou estão a chegar, não é? Ora, então vamos ouvir o Roizinho da Pé na Cova. O Roizinho da Pé na Cova, que com a canção recebi um convite na casa da Joaquina. Yeah. Ora, então vimos de ouvir o Ruizinho da Pena Cova, que foi pedido de António Lourenço. Então, eu agora vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título O Apito ao Comboio, e é para dedicar aos meus netinhos, ao Telio e Andreassi, e para os irmãozinhos dela também, para Telma e Nora. Então eu vou passar esta canção que eles gostam muito de escutar, O Apita o Comboio. Então, Andreas Papi, que te dedicasse la chanson. C'est sur le 96.2 FM. Monaco 28 si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau. E 37 minutos, estamos à escuta da emissão O Fim da Semana à Porta. Estamos quase a chegar à nossa reta final. Então estamos à escuta de Jean-François Maurice, Monaco, 28 graus à lombra. Ainda aqui não estou 28, mas já estou 25. Então, boa escuta, uma ótima sexta-feira para todos, tudo de bom que eu desejo. E fiquem à escuta da nossa música da Rádio Arc-en-Ciel. Monaco, 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Fruits sauvages. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà. Então vimos de escutar 28 graus à lomba. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha também, um disco pedido, que é da parte do Sr. Agostinho Monteiro, que vem de me telefonar, que dizem que ele está melhorzinho, que ele teve um bocado doente, mas que está melhor. Então para ele, tudo de bom e muitas melhoras é o que eu lhe desejo. E também para todos os portugueses e para todos que o conhecem. E para toda a sua família. Então vou passar aqui uma canção que tem por título de Ana Gil, Agradeço à Nossa Senhora. quando passas no andor, canto povoado à volta, chora gente a multidão, lenços brancos acenando, são milhões que vão rezando em silêncio e com devoção. Lembra-te, hoje é teu aniversário.

Ora, então, 11 horas e 58 minutos, tenho 2 minutos apenas para acabar mais uma vez esta emissão do fim de semana à porta. Ora, então eu vou dedicar, eu vou pronunciar quem estará cá a partir das hora da 1h30, estará cá então o Nicolau, a ver como o Souvenir. E a partir das 16 horas estará na LTP e a partir das 17 horas Descoberta avec Manu e a partir das 19 Mabrique Albino. E amanhã sábado então estará com a LTP e a partir das 9 horas estará Portugal no Coração com a nossa Presidenta Cristina. E domingo a partir das 8 horas será com o Ser António e ao Matheus Cantar do Galo. E das 10 horas ao meio-dia, meia hora, estará então o Telefone Sona com Lionel, Cati e Jerome. E então, a partir das 1h30 até às 16 horas, o acordeon Musette avec Nicola. E a seguir ficará a RTP Internacional. Ora, então eu só tenho a dizer muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e a todas as pessoas que pediram discos e a todas as pessoas que agradeceram eu estar aqui. Ora, encontraremos então terça-feira próxima, se Deus quiser, e até lá, cuidam bem de vocês, muita coragem e um ótimo dia e um bom fim de semana. E vou-vos deixar com a RDP Internacional para ouvir algumas informações lá de baixo. Então, bom apetite. E até terça-feira, se Deus quiser.